tema de hoje é os cumpridores da lei. O que, que a gente entende por cumpridor da lei, né? Então todos nós, de alguma maneira, nós conhecemos Jesus. Seja através da representação que é feita através de pinturas, seja através do que nos foi falado desde pequenos, né? Nós temos esse entendimento de Jesus, ou seja através do que está escrito. Esse livro aqui fala, então, sobre a vida dele, sobre uma parte da vida dele, sobre algumas coisas que ele fez e, principalmente, as coisas que ele falou para nós. Então, conhecendo Jesus, ou pelo menos um pouco, a gente, dentro dessa questão de cumprir a lei, a gente já tem um posicionamento, a gente já faz escolhas no nosso dia a dia do que a gente quer seguir. E todos nós, a gente age todos os dias, em cada momento, de acordo com os nossos interesses. Ou, de uma forma até mais clara, de acordo com aquilo que nós somos realmente, aquilo que nós trazemos. Então, quando nós fazemos alguma coisa, nós estamos fazendo aquilo que nós realmente somos. Se nós conseguimos estar mais próximos dessas verdades, nós estamos manifestando coisas boas, nós estamos dentro de um entendimento, ou nos aproximando dele. Se aquilo que nós estamos manifestando não é dentro do que está escrito, do que nos foi dito, do que a gente entende como sendo o caminho verdadeiro, então a gente está se afastando. E nessa questão do que a gente entende, é importante porque todos nós sabemos várias coisas que são escritas aqui, porque elas são repetidas durante muito tempo. Nós mesmos podemos até, quando falamos com os outros, darmos esse testemunho, mas às vezes essas verdades elas ainda não estão incorporadas em nós. Então, mesmo sabendo, a gente não manifesta elas. Então, na verdade, a gente sabe de uma forma bastante exterior, mas não interior. E uma coisa que acontece durante toda a nossa vida é que a gente está sempre fazendo, se manifestando, a gente está sempre demonstrando quem somos. Só que muitas vezes nessa demonstração, ela não é aquilo que a gente, se pudesse dizer assim, eu quero ser de tal forma, ela não é coerente com aquilo que a gente gostaria. Por que que acontece isso? Porque na verdade a gente age de uma forma quase instintiva, ou sem consciência do que a gente está fazendo. A gente age, na verdade, a gente reage às coisas que acontecem. Então, pelos nossos mecanismos internos, a gente se defende de tudo que o mundo nos apresenta, que as pessoas fazem, falam, ou simplesmente tem nas questões delas, a gente acaba manifestando uma maneira de se defender, de se proteger. Uma maneira que muitas vezes é errada. A gente inconscientemente acha que está se protegendo, mas não está. Então, a gente passa grande parte da vida reagindo de forma automática. E para a gente conseguir modificar a nossa vida, aquilo que a gente faz, a gente tem que parar e pensar. No que a gente está fazendo, essa reação, ela é correta? A gente justifica, às vezes, dizendo, não, mas eu tenho que me prevenir, eu tenho que me precaver, eu tenho que me proteger. Mas será que é necessário? A pergunta que sempre a gente faz, no que a gente acredita? Se a gente acredita em Jesus, no que ele falou para nós, e o tema é cumpridores da lei, quando a gente reage, a gente não está dentro desse preceito. Porque a gente está em processo de defesa, em processo de afastar aquilo que a gente considera como problema. A gente não resolve, a gente empurra. A reação é isso. Ao passo que dessa maneira de reagir, a gente acaba criando, às vezes, novos problemas. Então, como já foi dito até em outra oportunidade, grande parte dos problemas que a gente tem dentro da nossa encarnação não são resgates do nosso passado, são criados dentro dessa própria encarnação, dessa maneira como a gente se posiciona e acaba devolvendo as questões do nosso dia a dia. Então, sem parar para pensar, para analisar e para decidir, a gente não consegue modificar isso. É muito mais difícil essas mudanças, se não houver uma questão de consciência do que a gente está fazendo. E aí, todos nós, pelo menos que estamos aqui, né, que acreditamos não só em Jesus, mas nas questões que o Espiritismo nos coloca, nós sabemos que somos eternos, que essa nossa encarnação ela é temporária. A maneira como nós nos apresentamos hoje, ela é temporária, é o Espírito que continua. E a gente ouviu e leu que o que vai fazer a diferença é o nosso sentimento, é o amor que a gente vai manifestar de forma verdadeira, sincera. A gente sabe disso, mas não adianta só saber, não adianta a gente ter só a teoria dentro de nós. Senão a gente é como um exemplo que tem até no Evangelho, né? Como aquele sepulcro pintado, mas que por dentro não é bom. Então a gente tem que realmente incorporar esses valores, essas crenças e manifestar elas. Nós temos que começar a agir de forma consciente, de forma a ter uma visão ampla sobre a vida. Não sobre a vida de 70 anos, 30, seja lá qual for o tempo que a gente vai ficar. Não sobre o meu dia, de ter uma satisfação naquele momento, de ter uma resolução de um problema que eu afasto por aquele momento. Eu tenho que pensar de uma maneira mais horizontal, né? Eu tenho que olhar lá na frente e pensar no que eu quero colher lá na frente, em como eu quero ser lá na frente. A gente às vezes consegue fazer isso dentro da nossa própria encarnação, quando a gente traça objetivos, mesmo materiais, de atingimento, e a gente foca nele, a gente consegue canalizar a nossa energia, o nosso trabalho, naquela direção, e as coisas conseguem acontecer de uma maneira até rápida, porque a gente não dispersa. E espiritualmente é a mesma coisa. Nós estamos todos, vamos dizer, no mesmo barco, mas a gente ainda age de uma maneira individual. A gente precisa muito ainda, muito tempo e muito trabalho para poder fazer, então, com que a gente realmente consiga se ver como igual, como irmão, como ele diz, que a gente ainda não consegue ver isso. Às vezes, nem dentro da nossa casa a gente consegue ter essa visão. A individualidade ainda é muito grande. Então, nessa reação que a gente tem, a gente pode perceber o que está saindo de dentro de nós. Será que são coisas boas? Ele nos disse, né, nesse resumo dos mandamentos que Jesus fez, ele colocou lá o segundo, que a gente deve fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos. Se a gente conseguir fazer uma parte disso, a gente resolve alguns problemas e evita outros tantos. Mas ainda tem, vamos dizer assim, o lobo dentro que a gente tem que domar. Então, a vida nos oferece várias oportunidades da gente perceber isso. Mas a gente tem que estar com as orelhas, né, abertas para poder ouvir essas coisas. A gente às vezes pensa assim que os outros, quando tem um problema, é o problema deles, são eles que têm que resolver. A gente até diz assim, Eles têm esse problema porque eles merecem. A gente usa o pouco conhecimento que a gente tem até para justificar e não compartilhar ou não ajudar naquilo que precisa. E a gente se esquece que quando a gente ajuda alguém, o maior auxiliado ali somos nós mesmos. A gente até ajuda essa pessoa, seja lá da maneira como for, através de uma oração, através de uma questão material, mas quem mais está sendo auxiliado somos nós mesmos, porque nós estamos conseguindo, naquele momento, de repente, praticar um pouco daquilo que nos foi dito como caminho, como lei, que se a gente não esquecer da gente um pouco e começar a olhar para os lados, a gente não se liberta dessa materialidade, dessa individualidade que a gente tem. Então, são pequenas dicas, né, que a gente pode se utilizar para colocar dentro do nosso dia e fazer até como teste. Mesmo que a gente não acredite ou não consiga ainda fazer, vamos fazer o teste, vamos tentar fazer isso para ver qual é o resultado que isso traz para nós. Que a gente reclama tanto de que a vida é muito turbulenta, que a vida nos traz muitas dificuldades, que não está fácil, que os problemas parece que aumentam. Mas se a gente começar, de repente, a não olhar só para dentro, olhar um pouco porque tem os problemas que tem fora, né? A gente talvez consiga perceber que os nossos são até pequenos e que quando a gente se esquece de ser tão individualista, a gente consegue ter uma visão mais ampla e nessa visão mais ampla, então, ser mais, não digo feliz, mas ter mais tranquilidade, mais calma, de perceber a vida de uma maneira diferente.